3, você falou os 26, controle Salvador, 120, decimal 8. 20, 8 pra trás. Gol 1738, contato radar, turma TJ 360, via saída Arbor 1. Arbor 1, 360. Oi, Salvador, boa, Janeiro 6314, pronto, no ponto de espera 1-0. Chama 314, olhar e manter 5-0. A frequência 126 decimal 0, alternativa 128 decimal 8. Decimal 126 em 126 0, alterna 288, azul 4423. Pode esperar 90, pronto. 3367, alera e manter pistão no 0. Animação 90, tá 3367. Controle Salvador 08. 08, 6314. Desvio, sucesso uma navegação na proa de Alepa. Gente, após Alepa. Canal 6314, boa tarde, contato radar, suba via saída Momo para o nível de voo 340. Via Momo 340, canal 6314. Mensagem que colou 31 no controle de Salvador 208. 308, uma boa, 3367. Boa tarde, contato radar, turma DJ 360, via saída Salvouno. Salvouno, 360, atenção para 3367. Chame Centro Recife na frequência 122.35, alternativa 125.1. 122.35, alternativa 125.1, até 3155. 1732, chame Centro Recife na frequência 126.0, alternativa 128.8. 260, 288, Recife, boa tarde. Na 3367, aguarde coordenação com o centro, Recife. Obrigado, agradeço. 6314, chame centro Recife na frequência 125.45, alternativa 126.85. Scan 3367, solicite ao centro Recife na frequência 128.35, alternativa 125.1. 2835, 125, anotar 3367. Volume 20, Decolos 32, controle Salvador 208. 208, voo no 620. Controle Salvador, voo no 620, passando meu pé na PUCA. Voo no 620, contato radar, suba via, saída PUCA para o nível de voo 370. Via PUCA para o 370, no 620. Autoriza a manter para a decolagem mais 5 milhas, autoriza só para evitar a formação, o 620. O no 620 autorizado após o desvio, vejamos. Após desvios, chamo. 620. Zona 45, decolagem autorizada, pista 10, vento 50 graus, 099. Tem livre decolagem, tanto e 145, pista 10. Do 2711, flight level 160, information Delta. Do 2711, call Adent. Hi, Adent, request fly both intersections. 711, with the contact passing now, Conde, fly two both, report right for descent. Okay, we'll fly both now. We'll call Azul 2711. Quando eu ligou no 620, solicita voar na proa de Aracaju para evitar formações. Ou proa 050 por 40 milhas. Mantenha a proa 050 por 40 milhas, aguardando coordenação com o centro Recife para voar Aracaju. Ok, obrigado. Boa tarde, Azul 9540. Vou dispensar. O 9540, Alim mantém 10. Alim mantém 10. Tanto 3145, Zé colado aos 4 anos. Chame o controle em 1208. 1208, tanto 3145, boa tarde. Boa tarde, controle Salvador, tanto 3145, passando 1500 metros. A 3145, contato radar, suba via, saída Savo 1 para o nível de voo 360. Via Savo 1, 360, 300 está autorizado inicialmente, está 3145. Regina, é nível final 300. 300 e está pronto, direto, se possível. Autorizo Leda após 2010. Leda na proa então, muito obrigado, está 3145. descendo azul 9540. O azul 9540, está autorizado a decolar, dá um zero vento, 150 graus, 09 nós. Iniciando azul 9540. Controle Salvador, o TAN 3190, boa tarde. 3190, boa tarde, na chegada Bomed 1, e se manter o nível de voo 050. Bomed 1, 050, 3190. Passa agora 150, vai precisar manter a proa mais 10 milhas pelo menos. Turno 620, está autorizado voar Aracaju, só informa o tráfego na sua posição de 11 horas, está 31 milhas, mantendo no 60, ou rumo sul, então a TR já está cruzando em altitude comigo. Ok, meu tráfego de pés ainda não o havia, está passando agora o 60. Aracaju. Na proa de Aracaju, muito obrigado. É o azul 95020, senhor. Azul 9540, contato radar, suba via saída Arbo 1 para o nível de voo 360. Arbo 1, 360, azul 9540. Veta 150 graus, 9 nós. Decolagem autorizada 10, passaria 2231. Turno 620, chame Centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 126.85. 2545-2685, 620, tchau, boa tarde. Azul 9540, está autorizado, vai Alefa. Xenia 6210, boa tarde, na chegada Bomed 1, sexta via para o nível de voo 060. Sexta via para o nível de voo 060, Xenia 6210. Passarei 2231, decolado às 4:30, chame o controle. Em 120 da cima 8. 208, boa tarde, amigo. Boa tarde, passaria 2231. Passaria 2231, boa tarde, contato radar suba, cumprindo o perfil da saída Momo para o nível de voo 180. Cumprindo o perfil da Momo, sobe 180, 2231. TAM 3145, chame Centro Recife na frequência 128.35, alternativa 125.1. 128.35, alterna 125.1, 3145, ótima tarde. Alô. Azul 9540, chame o setor Recife na frequência 126.0, alternativa 128.8. 260-288-9547. Passar 2831 só para confirmação, vai cruzar, conseguir cruzar 110 a 15 milhas, Salvador? Afirmativo, 2231. Zero five zero zero two seven one one. Vai o Avatap, mas aí desse jeito não consegue cumprir o 2231. Só mantenha a mão. Mantenha. Duna 90, voe Duna. Duna 3190. Olha, Salvador Cordial, boa tarde, boa noite, minha nossa. Passando a Dolce, descida 225. Para o minha zona. Boa noite, 69, boa tarde, desça via, chegada bom, e para o nível de voo 080. Via 080, noite, minha nossa. Duna 3190, desça para 2000 pés, do ajuste 1905. 2-0-0-0-5-3-0-0. Sana 6210, desse manter o nível de voo 050. Nove zero autorizado, LSXC, reporte estabilizado. Reportaremos estabilizado, 3190. C2230 está autorizado, Vavatap. 231 vai voar Vavatap, então. Voo 1869, desça e mantenha o nível de voo 060. 060, boa noite, 69. Ok, Salvador, passaria do 2231, é autorizado voar Avatap, dispensa a restrição de altitude? É, desculpe, eu não consegui entender. Oi, Avatap, tá livre da restrição do 110. Positivo, muito obrigado, passaria do 2231 voando Avatap, dispensado da restrição. ID 271 speed 2009. Navy 2 for approach. Bridge decreasing 200 knots. Understood, clear IOS 10, Azul 2711. Standby 2 for clear to ILS, expecting to 3000 feet and 8105. Descending 3000 feet, 1015, Azul 2711. Xaneme é 210, velocidade 2109, número 3 na aproximação. 210, 6210. Foi 2231, está autorizado para direto Barreiros. Muito obrigado, eu vou a Barreiros, 2231. So 2711, request right deviation due to Edward. Confirm heading. 30. Yes. Around 5 miles. Address is VH5, do not say 2,000 feet, unit 2 ILS, X-ray for search localizer. Okay, after deviation we'll fly Duna. Clear IOS runway 10, Zo 271, descending to, say again. Xané 6210, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 01, corrigindo, 360, seu limite será radial 290 de Salvador. 6190, copiou o controle. Retração para sequenciamento, curva esquerda na 010, seu limite é radial 290 de Salvador. Ok, 010, limitada 290 de Salvador. Vitor 7172, Azul 2711, descending altitude 2000. Localizador 3190. 3190, chame torre na frequência 18.95. 1895? Afirmativo. Pronto. Torre Salvador, boa tarde, é o 3190 da TAM. 3190, informa o pistão úmida. O vento é 140 graus, 07 nós. Informe a vista do campo. Pois faremos. No momento não está chovendo não, sobre o campo. Afirmativo, grato. Estando 3190. 4869. Prossiga. Se precisar um pequeno desvio à direita, vai ser na proa 225 aproximadamente. Até outra vez de pelo. Gente, iniciei redução para 2009, é número 4 na aproximação. Sim, são 2008, 69, reduzindo no momento. Janeiro 6290 vai ultrapassar o localizador, seu novo limite é radial 300 de Salvador, e se mantém a 3000 pés. Sendo metado radial 300 de Salvador, 0 para 3000 pés, Janeiro. Vitor Quilo Delta, fone o código 0222. 0222, Vitor Quilo Delta. 0224. 0224, Vitor Quilo Delta. Quilo Delta, a nave e Bomed para interceptar a chegada Bomed 1 no reporte para descida. Gente, na proa de Gomes, reportará, o Vitor Quilo Delta. Para o localizador, curva à direita, na proa 120, reporte estabilizado. Direita, 120, reporte estabilizado, Chanemé. O Gol 1869 tem condições de voar na proa 240? Afirma, 240, afirmativo. Então, está sob vetoração para segmentamento, direita 240, seu limite vai ser radial 290 de Salvador. 290, limite, eu vou no 869, ponto 240 para. Janeiro 6290, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, Janeiro 6290. Zona 0 no solo ao 01, chama o sol 121 decimal 9. 219, boa. Está no Meliquito, boa noite, Renato. Série 2231, chame Centro Recife na frequência 126 decimal 0, alternativa 122 decimal 8. 360-222-2231, muito obrigado. Azul 2711, contact digital, frequência 18 decimal 95. Salvador Solar 118-95, Azul 2711. O Gol 1869, curva esquerda na proa 205, limite localizador. 215, para trás. 215, a princípio, Gol 1869, limite ao lado. Salvador Solar, Azul 2711. Zero, Gol no 869. Mais 5 milhas. Gente. 2711, Roger. Nove, reporte você gostou de aprovado, né? Sim, vai reportar, 869. Bom, no 69, decolado 03, chame o controle 120 decimal 8. 08, 169. Route 2711, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, Route 2711. Gente, o Gol 1869 está passado 8 milhas, acima navegação na Proditona, descendo para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Gente, descendo 2000, reporte estabilizado no local, 1869. Controle, Salvador, Gol 1169. Gol 1969, contato radar, Suzano Anjou 360, via de saída São do Uno. São Uno 360, Uno 169. 2190 estabilizou? Sim, amor. Amiturgi na frequência 08, decimal 95. 295. Salvador, boa tarde, Oceané 6210. O Oceané 6210, sim, a gente aguarda a autorização de pouso. Victor, Kilo Delta para descida. Victor, Kilo Delta, desça para 4000 pés, o ajuste 9015. 4.015, Vitor, aqui no Delta. 1.169, está autorizado, valida. 1.169, para onde? Kilo Delta, vista para 2000 pés, o ajuste 905, autorizado ILSFC, reporte estabilizado. Para 2000, reportará a vista Kilo Delta. Azul 2711, no azul 2711, on the ground at 06, contact ground 121, decimal 9. Ground 121, decimal 9, Air Azul 2711. É 210, pouso autorizado no 0, vento 1, 70 graus, 09 nós. Livre pouso, pista no 0, chanel 62 no 0. Mal 95. 1895, boa noite. Corrida de Salvador, bom dia, boa noite, 1869, tá 12 milhas do Índia Serra, Baixa Gramada. Bom, 1869, aguarde a autorização de pouso. Vai dando na sequência. Na 6210, no solo 08, chame o solo, 21 decimal 9. 219 vai chamar. Ou no 869, pouso autorizado na 10, venta 170 graus, 099. Sempre pouso na 10, 2835-1, 1169, 1251. Gol 1966, boa noite, dessa via chegada a Bom Médio 1 para o nível de voo 050. 050, Bom Médio 1, no solo aos 1 no ano. Chave no solo 2 no ano, decimal 9. Fazendo 9, ó. Estabilizado, Vitor, Vila Delta. Vitor, Vila Delta, chame torre na frequência 8.95. 1895, Vila Delta. Torre, boa noite, Papatango, Vitor, Vila Delta, estabilizado, LR. Papatango, Vitor, Vila Delta, senha está autorizado o pouso na 10. O vento é 170 graus, 099. Sentiu, está presente, está em condições visuais para o cancelamento. Solicita a base pela direita 197. Sente, Vitor, Kilo Delta, plano cancelado aos 14. Abandone a final da 10 com curva à esquerda e chame na final da 17. Passar a final da 7, Vitor Vila Delta. Para a final da 7, com a 7 travada, o Vitor Kilo Delta. O Vitor Kilo Delta pouso autorizado no 7, o vento é 160 graus, 10 nós. Ciente autorizado pouso na 7, Vitor Kilo Delta. Azul 6919, autorizado a decolada, 10, vento, 150 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem, 10, azul 6919. Linha desta para 2000 pés, o ajuste 9095, autorizado e ILSXC, reporte estabilizado. 2095, estabilizado, não é? Kilo Delta, no solo aos 1-8, frequência livre ao estacionar. 6919, decolado aos 19, chame o controle em 120.8. 1208, azul 6919, boa tarde. Controle Salvador, o azul 6919. Azul 6999, pode voar Sanfo, dá presente? Oi, Sanfo. Golo 645, a sua identificação dessa via chegada a Bonf para 4 mil pés. Ajuste 105. Via Bonf 1166, complete, afinal, chame Tor Salvador, 118.95. 118.95, 1166. Salvador, boa noite, chame 6143, Comercial Delta. Chame 6143, a sua identificação dessa via, chegada a bom, se for no nível de voo 050. Via 050, na bom, 6143. 160 graus, 099. Chile de voo, 090, 1166. 69119, chame Recife, frequência 128.35, alternando 25.1. Centro Recife no 2835, alternando 125.15, azul 6999, boa tarde.